Nós nos divertimos muito no concerto de Natal. Querida Julie, encantou-me saber que vocês começaram a ir juntos a concertos e que apreciaram em particular O Messias, de Handel. A música abre um mundo inteiro diante de nós. Várias vezes, em meus momentos mais emotivos, já tive de dizer: é impossível expressar isso em palavras. A música canta o que nossas palavras gostariam de dizer, mas não conseguem. O fato de vocês terem em comum o gosto pela grande música é, sem dúvida, uma das maiores bênçãos do seu casamento. Eu também fui abençoada com esse gosto, e até demais, pois meu marido e eu tínhamos o mesmo amor pela música, pela natureza e pela arte, e respondíamos à beleza com uma afinidade impressionante. Compartilhar uma experiência com outra pessoa aprofunda a qualidade dessa experiência. Essa é uma falta que muito me dói agora que sou viúva. Às vezes é quase insuportável ouvir algumas das peças musicais que amávamos e não poder segurar a mão de meu marido e olhar em seus olhos. Eu compreendo muito bem sua alegria. Uma experiência compartilhada é muito mais rica e mais prazerosa do que o simples fato de estarmos na mesma sala com uma pessoa que participa da mesma atividade que nós, mas não compartilha da mesma experiência. Quando ocorre de outra pessoa olhar para o mesmo quadro que eu estou observando em um museu, eu e ela não compartilhamos nada, pois não temos a intenção de ter aquela experiência juntas. Estarmos as duas ali ao mesmo tempo não foi uma escolha nossa. É muito diferente de quando você e Michael escolhem observar um objeto juntos. Assim forma-se um triângulo, o objeto e vocês dois. Talvez Deus lhe dê a bênção de ter um filho. Se isso acontecer, você terá com particular profundidade uma experiência em comum com Michael, quando ambos se curvarem diante do berço para olhar o seu filho. Infelizmente, poucas pessoas sabem o que é compartilhar de verdade experiências com outros, ambos com a plena consciência de buscarem juntos contemplar um certo objeto, deleitando-se com o fato de estarem compartilhando aquele momento um com o outro. Muitos casais vivem na mesma casa e comem juntos na mesma mesa, mas já perderam a experiência cotidiana de compartilhar suas vidas e suas almas um com o outro. O mais trágico é que alguns nem sequer acreditam que isso seja possível. A solidão dessas pessoas deve ser insuportável. Portanto, recomendo que você alimente esse belo senso de comunhão que há entre vocês. E qual modo melhor de fazê-lo do que por meio da música? Platão estava certo. Em seu encontro com a beleza, a alma humana ganha asas. Vocês estarão em minhas orações durante o santo feriado natalino. Lili.